Alvorada, boa noite, Bruno 896, pronto, ponto 010. Bruno 896, autorizado a linha decolada, estilo 020, 080, grau 089. Essa linha decola da 10, voo 1896. Radião 01, num só um minuto, Gol 1896, decolado 03, controle 19.8. O Gol 1896, copiou? Copiei, o Gol 1896, obrigado por serviço. Guardião 01, prossiga. Controle Gol 1896, decolado, perfil da Puca Caju, boa noite. Meu cordial, Gol 1896. Está em contato, radar e prossiga. Cordial, meu amigo, mantendo o perfil 1896, subindo 370. Ciência. Tá, livre 1 no meu pé, está sendo forte ao zero. Portugal 25.12, request back. Para o sol. Guardião 01, decolado 05, controle 19.8. 098, Gratolão. Controle Salvador, Guardião 01. Capitão Guardião 01, controle. Guardião 01, cara, sobrevoo na região do FIA, do Norte, mantendo 1 no meu pé. Positivo, livre. Livre, 01. De Portugal, 2512. Olá, boa noite, Portugal, 2512. Air Portugal, 2512, clear line up and take off, runway 10. Wind 080 degrees, 08 knots, Canadian 1011. Clear for line up and take off, runway 10, on the QNH 1011, Portugal, 2512. Gol 1896, chame Recife 1545. 2545, obrigado, bom serviço, amigo, até a próxima. Até. I put Gal 2512 airborne at 11, call to pass control 19, that's my 8. 19, the port school 25, go ahead, Turia. Bonaire, Portugal 2512 airborne crossing 2001, book a departure. Portugal 2512, control, radar contact, procedures clear. Portugal 2512. Fazer um sobrevoo em Salvador na situação parecida. Positivo, eu não tenho, pelo menos nos próximos 10 minutos, nenhuma aeronave para aproximação. O espaço aéreo está liberado, exceto o setor de decolagem. Ok, faremos uma aeronave. go 2512, contact the center, frequency 125.45, over. 125.45, reports call 0512, good night, obrigado. Boa. 8816, controle, meu cordial. Ajuste 1012, desça para 2000, autorizada a chegada a mais.